Fecheiros 58, capítulo 27. Pesca de trutas na América. A viagem começou desanimada. Em primeiro lugar, porque estava a chover. Em segundo, porque ele não gostava de deixar Claire em circunstâncias tão difíceis. Em terceiro lugar, ele estava muito preocupado com John. Não gostou nada da cara do homem quando o deixou. Meio inconsciente e a ofegar como uma orca, os seus traços tão vermelhos a ponto de estar irreconhecível. E em quarto lugar, o nono conde de Ellesmere tinha acabado de lhe dar um soco no queixo. Ele agarrou no garoto pela nuca e abanou-o com suficiente força para fazer os seus dentes rangerem. Pronto, disse ele soltando. O menino desequilibrou-se e sentou-se de repente ao perder o equilíbrio. Olhou para o rapaz sentado na lama, perto do curral. Eles estavam a discutir sem parar nas últimas 24 horas e ele já estava cansado. Sei muito bem o que disseste, mas o que eu disse é que tu vais comigo. Já te disse o motivo e é tudo. O rosto do garoto fechou-se numa careta feroz. Não era fácil intimidá-lo. Mas depois Jamie pensou que os condes não estavam acostumados a serem enfrentados. Não me vou embora, repetiu o rapaz. Não me pode obrigar. Levantou-se com os dentes cerrados e virou-se em direção à cabana. Jamie esticou um braço, agarrou no garoto pela gola e segurou-o. Ao ver que o rapaz se preparava para o pontapear, Jamie fechou o punho e deu um soco na boca do estômago do rapaz. William arregalou os olhos e inclinou-se para a frente, levando a mão à barriga. Não dês pontapés, aconselhou Jamie suavemente. É falta de educação. E sim, posso obrigar-te. O rosto do conde estava muito vermelho e abria e fechava a boca como um peixe assustado. O chapéu tinha caído e a chuva agora molhava-lhe as madeixas de fios pretos. É muito leal da tua parte queres ficar ao lado do teu padrasto, prosseguiu Jamie, limpando a água do rosto. Mas não podes ajudá-lo. E podes prejudicar-te se ficares. Por isso, vais comigo. Pelo canto do olho, ele viu, de relance, um movimento, quando a pele untada da janela da cabana foi afastada e depois largada. Era Claire, sem dúvida, a querer saber porque é que eles ainda não tinham partido. Jamie agarrou o conde por um dos braços, que não ofereceu resistência, e levou-o a um dos cavalos com sela. Monta, disse ele. E teve a satisfação de ver o rapaz apoiar um pé relutante no estribo e montar. Jamie atirou-lhe o chapéu, agarrou no seu e também montou. No entanto, por precaução, agarrou nas duas rédeas enquanto eles partiam. O senhor, disse uma voz zangada e sem fôlego atrás dele, é um labrego. Ele estava dividido entre irritar-se e desatar a rir-se, mas não cedeu a nenhuma dessas vontades. Lançou um olhar por cima do ombro para ver William também virado, inclinado, meio fora da sela. Não tentes fazer isso, avisou Jamie o rapaz, que se endireitou abruptamente e olhou para ele. Não gostaria de amarrar os teus pés aos estribos, mas não penses que o não farei. O rapaz semicerrou os olhos em triângulos azul claros, mas evidentemente levou Jamie a sério. Manteve o maxilar contraído, mas os ombros relaxaram um pouco em derrota temporária. Cavalgaram em silêncio a maior parte da manhã, com a chuva a escorrer-lhes pelo pescoço e pesando nos ombros das suas capas. Willie podia ter aceitado a derrota, mas não de bom grado. Ainda estava mal-humorado quando desmontaram para comer, mas pelo menos foi buscar água sem reclamar e guardou os restos da refeição enquanto Jamie dava água aos cavalos. Jamie olhou para ele disfarçadamente, mas não havia sinal de sarampo. O rosto do conde estava carrancudo e sem marcas, e apesar de estar a pingar do nariz, isso parecia ser apenas efeitos do clima. Quanto tempo falta? Estavam a meio da tarde quando a curiosidade de William superou a sua teimosia. Jamie já lhe tinha devolvido as rédeas há algum tempo, porque já não havia perigo do rapaz tentar voltar para casa sozinho. 2 dias, talvez. Num terreno montanhoso como aquele entre Fraser's Ridge e Anaoka, eles avançariam mais depressa a cavalo do que a pé. Mas por estarem a cavalo, puderam levar com eles algumas pequenas conveniências, como uma chaleira, mais alimentos e 2 varas de pescar. E vários presentinhos para os índios, incluindo uma barrica de whisky caseiro, para ajudar a aliviar as más notícias que levavam. Não havia motivo para se apressarem e algum para demorarem. Claire dissera-lhe firmemente para não levar o Willy de volta nos próximos 6 dias, pelo menos. Até lá, John já não poderia infectá-los. Já estaria a recuperar-se, ou morto. Claire estivera muito confiante ao garantir a Willy que o seu padrasto ficaria bem. Mas ele vira a preocupação nos seus olhos e sentiu um vazio mesmo abaixo das costelas. Era talvez melhor ele ir-se embora. Não poderia ajudar e a doença trazia-lhe sempre uma sensação de impotência que o deixava temeroso e zangado. Esses índios são amigáveis? Jamie conseguia perceber o tom de dúvida na voz de Willy. Sim. Sentiu que Willy esperava que ele completasse a resposta com "meu senhor" e sentiu uma certa satisfação perversa ao não corresponder à expectativa. Virou a cabeça do cavalo para o lado e diminuiu o ritmo. Um convite para que Willy se aproximasse de si. Sorriu quando o rapaz se aproximou. Nós conhecemos-los há mais de 1 ano e já nos hospedámos em casa deles. Sim, o povo de Anaoka é mais cortês e hospitaleiro do que as pessoas que conheci em Inglaterra. O senhor viveu em Inglaterra? O rapaz olhou para ele, surpreendido, e ele amaldiçoou a sua falta de tato. Mas, felizmente, o rapaz estava mais interessado nos índios vermelhos do que na história pessoal de James Fraser, e a pergunta passou simplesmente com uma resposta simples. Ficou feliz ao ver o rapaz abandonar a sua carranca de preocupação e começar a interessar-se pelo ambiente à sua volta. Fez o melhor que pôde para incentivar isso, contando histórias dos índios, apontando sinais de animais à medida que avançavam, e ficou contente por ver que o rapaz conseguia ser civilizado, pelo menos. Ele próprio gostou de se distrair com a conversa. Estava com a cabeça cheia e o silêncio não seria confortável. Se o pior acontecesse, se John morresse, o que seria de Willy? Ele, sem dúvida, voltaria para a Inglaterra e para a sua avó. E Jamie não saberia mais dele. John era a única pessoa, além de Claire, que sabia a verdade sobre a paternidade de Willy, sem sombra de dúvida. Era possível que a avó de Willy, pelo menos, suspeitasse da verdade, mas nunca, em nenhuma circunstância, admitiria que o seu neto pudesse ser o filho bastardo de um traidor jacobita e não filho legítimo do falecido conde. Ele rezou rapidamente a Saint Bride pela saúde de John Grey e tentou afastar a preocupação dos seus pensamentos. Apesar das suas apreensões, estava a começar a aproveitar a viagem. A chuva diminuíra para um leve borrifo e a floresta ficou fragrante com o cheiro das folhas frescas molhadas e pelo bolor escuro e fecundo. Estás a ver aqueles arranhões no tronco daquela árvore? Indicou com o queixo uma chicória grande, cuja casca estava descascada, mostrando vários cortes brancos, paralelos, a cerca de 1,80 m do chão. Sim? Willy tirou o chapéu e sacudiu-o contra a perna para tirar a água. E depois inclinou-se para a frente para analisar mais de perto. Foi um animal que fez isto? Um urso, disse Jamie. E foi há pouco. A seiva ainda não secou nos cortes. Estará perto? Willy olhou à volta, parecendo mais curioso do que assustado. Não está perto, disse Jamie. Caso contrário, os cavalos estariam nervosos. Mas está suficientemente perto, sim. Fica atento. Provavelmente iremos ver as suas fezes ou pegadas. Não. Se John morresse, este elo teno com William seria rompido. Há muito que ele já se tinha resignado com a situação e aceitou a necessidade, sem reclamar. Mas sentir-se-ia muito mal se o sarampo roubasse não apenas o seu amigo mais próximo, mas toda a ligação que tinha com o filho. Parara de chover quando eles circundaram o flanco de uma montanha e foram dar acima de um vale. Willy fez uma leve exclamação de surpresa e endireitou-se na sela. Contra um fundo de nuvens carregadas, um arco-íris erguia-se da encosta de uma montanha distante, formando um arco de luz perfeito que ia até ao chão de vale, lá longe. Ah, é glorioso, disse Willy e sorriu a Jamie. E as diferenças entre eles foram esquecidas. O senhor já tinha visto algo assim? Nunca, disse Jamie sorrindo-lhe. Ocorreu-lhe com um ligeiro choque que aqueles poucos dias na região selvagem podiam ser os últimos em que veria ou teria notícias de William. Esperava não ter de bater no rapaz outra vez. Na mata o seu sono era sempre leve e o som fê-lo acordar de imediato. Permaneceu quieto durante um momento, sem saber o que era. Então ouviu o barulho baixo e reconheceu o som de choro abafado. Conteve a vontade de se virar e pousar uma mão no rapaz para consolá-lo. O rapazinho estava a esforçar-se para não ser ouvido. Ele merecia proteger o seu orgulho. Permaneceu deitado, olhando para o céu amplo da noite, a ouvir. Não era medo. William não demonstrara receio em dormir na floresta escura. E se houvesse um animal grande por perto, ele não ficaria calado. Será que se sentia mal? Os sons não passavam de respiração mais pesada, presa na garganta. Talvez o rapaz estivesse a sentir dores e fosse demasiado orgulhoso para se queixar. Foi esse medo que o levou a falar. Se o sarampo o estivesse apanhado, não havia tempo a perder. Ele teria de levar o garoto de volta à Claire rapidamente. Meu Lord, disse ele delicadamente. Os soluços secaram de repente. Ele ouviu o Lord a engolir em seco e a esfregar a manga no rosto. Sim, respondeu o conde, tentando parecer calmo. E o único indício contrário foi a voz estar mais grossa. Está a sentir-se mal, meu Lord? Ele já sabia que o problema não era esse, mas seria um pretexto. Está com cólicas? Às vezes as maçãs secas podem fazer isso. Uma respiração profunda foi ouvida do outro lado da fogueira e ele fungou para desobstruir o nariz. O fogo da fogueira estava muito baixo. Mesmo assim, ele conseguia ver a forma escura que se sentava, encolhida no lado mais distante da fogueira. Eu, sim, acho que talvez tenha algo desse tipo. Jamie sentou-se com o tartan a cair-lhe dos ombros. Não é nada demais, disse ele calmamente. Tenho uma poção que vai curar todos os tipos de problemas de estômago. Acalma-te agora, meu Lord. Vou buscar água. Levantou-se e afastou-se, tendo cuidado de não olhar para o rapaz. Quando voltou do riacho com a chaleira cheia, Willy já se tinha assoado e limpado o rosto e depois sentara-se com os joelhos fletidos, com a cabeça apoiada neles. Jamie não conseguiu evitar e tocou-lhe na cabeça ao passar que a familiaridade se lixasse. O cabelo escuro era suave ao toque, quente e ligeiramente molhado de suor. É um aperto na barriga, não é? Perguntou ele agradavelmente, ajoelhando-se para colocar a chaleira no fogo. A voz de Willy foi abafada pelo cobertor que lhe tapava os joelhos. Isso vai passar já, disse ele. Agarrou na sua bolsa de couro, procurou no seu interior e retirou um pequeno saco de tecido, dentro do qual havia uma mistura de folhas e flores secas que Claire lhe tinha dado. Ele não sabia como é que ela sabia que ele precisaria daquilo, mas ele já não questionava nada do que ela fizesse em relação às curas, fosse do coração, fosse do corpo. Sentiu um momento de gratidão apaixonada por ela. Vira como ela olhava para o rapaz e sabia como ela deveria sentir-se. Ela soubera do garoto, como é óbvio, mas ver a prova em carne e osso de que o seu marido tinha dormido com outra mulher não era algo de que uma mulher gostasse de suportar. Não era à toa que ela sentira vontade de atacar John. Afinal, ele trouxera ao rapaz. Não vai demorar muito até ferver, disse ela ao rapaz, esfregando a fragrante mistura entre as mãos para dentro de um copo de madeira, como vira Claire fazer. Ela não o havia repreendido. Não por aquilo, pelo menos, pensou ele, lembrando-se repentinamente como ela reagira ao saber de Leary. Ela atacara-o como um espírito maligno, mas mesmo assim, quando soube sobre Geneva Dunsany, talvez fosse só porque a mãe do rapaz estava morta. A percepção chegou como se o tivesse apunhalado nas costas. A mãe do rapaz estava morta. Não só a mãe verdadeira dele, que morrera no dia em que ele nasceu, mas a mulher a quem ele chamara mãe desde essa altura. E agora o seu pai, ou o homem a quem ele chamava pai, pensou Jamie, torcendo a boca. Estava doente, acometido por uma enfermidade que matara outro homem diante dos olhos do rapaz, apenas dias antes. Não era o medo que estava a fazer com que o rapaz chorasse no escuro. Era o pesar. E Jamie Fraser, que perdera a mãe quando era criança, deveria ter percebido isso desde o início. Não era teimosia, nem mesmo lealdade, o que fizera Willy insistir em permanecer em Fraser Ridge. Era o amor de John Gray e o medo de perdê-lo. E era o mesmo amor que fazia o rapaz chorar à noite, desesperado, de preocupação com o pai. Uma pontada de ciúmes, nada familiar, espalhou-se no coração de Jamie, picando como agulhas. Ele reprimiu-a com firmeza. Ele era um sortudo por saber que o filho tinha uma relação de amor com o seu padrasto. Pronto, a erva daninha foi arrancada. Mas a ação parecia ter deixado uma ferida no seu coração, que ele sentia quando respirava. A água estava a começar a ferver na chaleira. Ele despejou-a cuidadosamente sobre a mistura de ervas e uma fragrância doce elevou-se no ar. Valeriana, dissera ela, e névoa, a raiz de uma flor de maracujá embebida em mel e finamente moída, e o cheiro doce e meio almiscarado da lavanda que vinha posteriormente. Não bebas isso, dissera-lhe ela, quando lhe entregou as ervas. Contém lavanda. Na verdade, ele não era tão prejudicado por ela. É que de vez em quando o cheiro da lavanda causava-lhe enjoo. Claire já tinha visto os efeitos nele com frequência, por isso o avisara. Toma. Inclinou-se para a frente e entregou a chave ao rapaz, tentando imaginar se, depois daquele momento, o rapaz também se sentiria mal com o cheiro, ou se ele teria nele uma lembrança de conforto. Isso dependeria se John Gray vivesse ou morresse. A pausa dera a Willie tempo de se recompor, mas o rosto ainda estava carregado de desgosto. Jamie sorriu para o rapaz, escondendo a sua própria preocupação. Conhecendo John e Claire como conhecia, estava menos temeroso do que o rapaz. Mas o medo continuava ali, persistente como um espinho na planta do pé. Isto vai acalmar-te, disse ele, fazendo um gesto de cabeça para a chávena. A minha esposa fez essa mistura e ela é uma curandeira muito boa. Ah, é? O garoto inspirou profundamente a tremer o vapor e encostou a língua no líquido com cuidado. Eu via a fazer coisas com o índio que morreu. A acusação era clara na sua voz. Ela fizera coisas e mesmo assim o homem morrera. Nem Claire nem Ian tinham falado muito a respeito disso e ele também não tivera oportunidade de perguntar o que acontecera. Ela havia erguido a sobrancelha para ele e lançado um olhar firme para indicar que ele não deveria falar disso na frente do Willie, que regressara com ela do armazém de cereais, pálido e suado. Ah, é sim? Perguntou ele com curiosidade. E que coisas? O que diabo tinha ela feito? Questionou-se. Nada que causasse a morte do homem, com certeza. Se fosse o caso, ele teria percebido isso nela. Também não se sentira culpada nem impotente. Ele já a tinha abraçado mais do que uma vez, consolando-a, enquanto ela chorava por aqueles a quem não podia salvar. Desta vez, ela ficara calada, conformada, assim como Ian, mas não profundamente triste. Parecera vagamente confusa. O rosto dela estava sujo de lama e ela cantou-lhe. Acho que ela cantava uma canção papista, era em latim, e tinha algo a ver com sacramentos. A sério? Jamie escondeu a surpresa diante da descrição. Sim, bem, talvez ela só quisesse dar ao homem um pouco de conforto, quando viu que não conseguiria salvá-lo. Os índios são muito mais sensíveis aos efeitos do sarampo. Sabias? Uma infecção que mata um deles não causaria nada de mal a um homem branco. Eu já tive sarampo quando era criança e não fui prejudicado. Ele sorriu e espreguiçou-se, demonstrando a sua saúde evidente. A expressão tensa no rosto do rapaz diminuiu um pouco e ele bebericou o chá quente. Foi o que a senhora Fraser disse. Ela disse que o pai vai ficar bem. Ela deu-me a sua palavra de honra. Então podes ter a certeza de que ele vai ficar bem, disse Jamie com firmeza. A senhora Fraser é uma mulher que cumpre o que promete. Ele tossiu e cobriu os ombros com o tartan. Não estava frio, mas um vento descia o monte. A bebida está a ajudar-te? Willie estava inexpressivo e depois olhou para a chávena que tinha na mão. Ah, sim, obrigado, é muito bom. Sinto-me muito melhor. Afinal, talvez não tenham sido as maçãs secas. Talvez não, concordou Jamie, baixando a cabeça para esconder um sorriso. Mesmo assim, acho que vamos fazer algo melhor para o jantar amanhã. Se tivermos sorte, teremos truta. Esta tentativa de distração surtiu efeito. A cabeça do Willie apareceu atrás da chávena, com uma expressão de profundo interesse. Truta? Podemos pescar? Já pescaste muito em Inglaterra? Acho que os rios de truta de lá não se comparam com os daqui. Mas sei que dá para pescar bastante em Lake District. Pelo menos foi o que teu pai me disse. Ele prendeu a respiração. Por amor de Deus, o que é que o fizera perguntar aquilo? Ele levara William, na altura com 5 anos, a pescar truta no lago perto de Ellesmere, quando trabalhara lá. Será que ele queria que o rapaz se lembrasse? Ah, sim, é agradável ficar nos lagos, com certeza. Mas nada assim. Willy fez um gesto na direção do riacho. As linhas do rosto do rapaz tinham-se suavizado e um leve brilho de vida voltou aos seus olhos. Nunca vi um lugar assim. Não é assim em Inglaterra. Penso que não, concordou Jamie divertido. Não vais sentir saudades de Inglaterra? Willy pensou nisso por um momento enquanto bebia o resto do chá. Acho que não, disse ele, abanando a cabeça decididamente. Sinto saudades da avó de vez em quando e dos meus cavalos. Mas de nada mais. Eu tinha muitos tutores, aulas de dança, de latim, grego, brrr, enrugou o nariz. E Jamie riu-se. Então não gostavas de dançar? Não, temos de o fazer com as raparigas. Ele lançou um olhar a Jamie com o senho franzido. Gosta de música, Sr. Fraser? Não, disse Jamie a sorrir. Mas gosto de raparigas. As raparigas também iriam gostar deste rapazinho, pensou ele, observando os ombros largos e as pernas compridas e as pestanas compridas e escuras que escondiam os seus olhos azuis. Sim, bem, a senhora Fraser é muito bonita, disse o conde educadamente. De repente ele esboçou um sorriso, mas ela ficou engraçada com a lama no rosto. Imagino. Queres outra chávena de chá, meu lorde? Claire dissera que a mistura era calmante. Parecia estar a funcionar. Enquanto eles conversavam tranquilamente sobre os índios e as suas estranhas crenças, os olhos de William começaram a fechar-se e ele bocejou mais do que uma vez. Por fim, Jamie esticou a mão e tirou-lhe a chávena vazia da mão. A noite está fria, meu lorde, disse ele. Queres deitar-te ao meu lado para dividirmos os agasalhos? A noite estava fresca, mas longe de estar fria. Mas ele acertou. Willy aproveitou a desculpa de bom grado. Não podia abraçar um lorde para confortá-lo. Nem um jovem conde admitiria querer tal conforto. No entanto, dois homens podiam deitar-se juntos, sem vergonha, pelo calor. Willy adormeceu logo, deitado de lado. Jamie permaneceu acordado por muito tempo, com um dos braços esticado por cima do corpo do seu filho adormecido.